ouvintes. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 82ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final do ano 2011, iremos escutar algum dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. O ano em destaque será, desta vez, 1993. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Ana Bela como a grande vencedora. A jovem cantora de 16 anos na época interpretou A Cidade Até Ser Dia, que amealhou 167 pontos à frente de Cid Bragança e Companhia Limitada, com a melodia O Poeta, O Pintor e O Músico, e de Praia Sem Marés, de Isabel Campelo, que ocuparam respectivamente as segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1993. Um programa que também já pode ser escutado na nossa estação radiofónica, mais precisamente no canal 2. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano veio de Trinidade e Tobago, Alexander Nexter Hathaway, ou simplesmente Hathaway, foi o autor de um grande êxito nas pistas de dança, What Is Love? início de 1993, mais concretamente no dia 9 de janeiro, a dupla sueca Roxette tornou-se no primeiro grupo ou artista a atuar no famoso programa MTV Unplugged, natural de um país cuja língua oficial não é o inglês. Digamos que fizeram história na Music Television. Em maio, Roxette lançou um single que fazia parte da banda sonora do filme Super Mario Bros. Foi um sucesso no verão, sobretudo na Europa, e tinha o título Almost Unreal. Numa altura em que o recinto do Sporting Clube de Portugal acolhia concertos musicais, no dia 15 de maio os U2 atuaram no estádio de Alvalade em Lisboa. O terceiro single do álbum Zorupa, comercializado em 1993 pelos irlandeses, chamava-se Stay Far Away So Close. Green light, 7-11, you stop in. Don't mind.

senza te. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego. Antena Web. Aqui e lá em por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui, na Antena Web, todas as sextas, entre as 19h e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas, às 19h, na Antena Web. A música portuguesa e ao estádio de Alvalade. No dia 26 de junho, milhares de pessoas assistiram ao concerto Portugal ao Vivo. Marcaram presença, entre outros, os Delfins, que em 1990, no álbum Desalinhados, haviam incluído a melodia Marcha dos Desalinhados. Eu não quero estar parado, fico velho. Vou marchar até ao fim, isolado. Nesta marcha solitária, dou o corpo ao avançar, neste canto aberto ao céu. Dai, dai, dai, dai. Estou desalinhado. pensiero, penso che riste e in destino, questa marcia immaginaria, quante spaisce vai deixar, este sogno desperto. A canção foi gravada pela primeira vez em 1961 pelo lendário Elvis Presley. Em 1993, um grupo britânico de reggae fez uma versão de veras popular dessa melodia. São os UB40 e o álbum Promises and Lies que continha Can't Help Falling in Love. Only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Asylum publicaram em 1993 um teledisco que recordava o drama das crianças desaparecidas. A canção conduziu o grupo norte-americano ao sucesso. Fazia parte do álbum Grave Dancers, cujo terceiro single intitulava-se Runaway Train. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. Estamos na reta final de mais uma emissão de Quatres da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais do ano de 1993. Até ao final do presente ano, as Quatres Temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 1994. Terminamos com um grupo de rock, também não norte-americano. São os Four Non Blondes, que em 1993 comercializaram o seu único single, que se tornou um êxito a nível mundial. A banda também não se prolongou durante muito mais tempo, já que 2 anos mais tarde, Linda Perry, a vocalista, guitarrista e autora da próxima canção, abandonou o projeto. Do álbum de estreia dos Four Non Blondes, Bigger, Better, Faster, More, ouçamos What's Up? Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Thank you.